Hoje, na pilinha do Theon, pedofilia, dinastias acabadas e fugas em dragões. A pilinha do Theon. Olá, bem-vindos à Cabeça de Ned. Não, não mudámos de nome para não se assustarem com isso. Eu sou o Manuel Reis e tenho comigo Marta Gomes da Silva. Já cá esteve há uns dias. Mega fã da série. Pronto. E temos também o Ricardo Rodrigues. Olá, Rodrigo. Eu estava a apontar para o Ricardo, mas ele na verdade está cá via Skype. Pronto. Portanto, apontar para um computador é sempre engraçado. Bem, Ricardo. Voz do além. Voz do além, sim. Já agora tínhamos aqui a taróloga da SIC, não? Dona Maria Helena. Aquela música da famosa série. Exatamente. De ficção científica. Sim, sim, sim. Ou então aquele compositor, como é que se chama? O do triângulo. Do... Ah pá, estou-me sempre a... Sim. Bem, Cabeça de Ned está de volta para o nono e penúltimo. Está a acabar. Penúltimo episódio desta temporada. É a vida, não é? Não pode ser sempre... Mike Oldfield. Mike Oldfield. O compositor. Cabeça de Neto está de volta para o nono e penúltimo episódio da temporada. É pena, porque estava a gostar de fazer isto. Mas pronto, se... A não ser que a HBO queira já estrear mais episódios a seguir ao da próxima semana. E nós continuamos a fazer isto. Nós estaríamos cá. Sim. Sim, mas já que tu queres fazer podcast sobre cabeças, podes fazer dos Tudors. Que ainda não viste, podes ir ver. Mas já acabou, não faz sentido. Não, mas podes comentar, não é mesmo? Mas já acabou, já faz. São cabeças a rolar. Já acabou, não faz sentido. Pronto. Então, Walking Dead com Fear the Walking Dead. Com o quê? Não, esquece, é melhor não. É uma péssima ideia. Bem, hoje temos três tópicos principais nos quais nos vamos focar. Vamos já ao primeiro. A Arya finalmente teve mais do que 5 minutos de antena. De tela e fez alguma coisa, não é? Foi um bordel. A área foi um bordel. Isto era um novo livro. Martin vai a um bordel. Agora já não é Anitta. Agora já não é Anitta, é Martin. Temos de dizer Martin. Martin, exatamente. É Martin. Martin foi a um bordel. Shaken, not stirred. Bem, a área foi a um bordel, cruzou-se com. Não, a área cruzou-se com e depois foi ao bordel. Sim. Eu ia dizer que a área, pronto, cruzou-se com um pedófilo. Mas depois é que foi ao bordel, não foi ao bordel? Depois é que foi ao bordel, sim. Ah. Pronto. Sim, que era um daqueles nomes que ela recitava todas as noites antes de adormecer. Exatamente, uma das pessoas na sua lista, depois ela chega lá e diz que o nome dele está na lista e que ela, pronto, vai ter de o matar, não é? Não. Uma chatice. Não, vai matá-lo e pronto. Lá está, não sei. Estás completamente a branco. Não, mas deu muito essa vibe. Uhum. Que ela o vai matar? Sim, sim. Principalmente porque ela tem o veneno com ela. Não é? Supostamente que ela tem aquele veneno que é para dar àquele homenzinho das ostras. Sim. Mas ao mesmo tempo ela supostamente estava a tentar mudar, não é? Acho que isto é mais um verdadeiro teste. É um teste, sim. À força que ela tem ou não, para deixar de ser... Mas sinceramente, eu não sei o que se passou, mas já estou muito desinteressado com tudo o que se está a passar em Bravos. Não és o único. Sim, está. Ninguém está interessado, não sei, acho que é o ritmo de desenvolvimento da história da área. Sim, tá. Isto podia ter sido, há aqui muita coisa que podia ter sido desenvolvida muito mais rapidamente ou em menos episódios. Sim. Opa, houve duas cenas quase que era ela a voltar a vender ostras e não sei o que é que já tinha acontecido no episódio anterior, que era igualzinho. Era tipo, parecia que estava a ver o episódio anterior mesmo. E depois vai a um bordel, que é um sítio onde se gosta de beber ostras. Mas piadas sexistas à parte, porque a Marta já está aqui a olhar como quem vai me bater. Realmente passa muito por isto. O desenvolvimento está demasiado lento. Sim, sim. A não ser que exploda no final da temporada. Não sei que histórias é que vão pegar para a semana, mas... Também não sei, mas se calhar a área ainda pegam, acho eu. Penso eu. Faria sentido, acho que não faria sentido acabar agora com a área assim. Exatamente, quer dizer, porque a área em 10 episódios não fez nada, ou Sim, fez exatamente. muito pouco, portanto não fazia sentido acabarem uma temporada. A área chegou ali, escondeu as coisas dela e agora viu este gajo. Pronto. E passou, entretanto, a varrer e a limpar corpos. Mas Pronto. É a história da área. o episódio já nessa cena deu já um bocado de uma cena meio creepy, que foi aquele senhorzinho a escolher as meninas com que queria brincar. Sim. Essa cena. Muito velha. Sim, mas Sim. percebeu-se logo o que é que ele queria. Eu estava a ver Sim, aquele sim, episódio, estava a ver essa cena, sempre a dizer muito, muito velha, muito velha. sim. E Estava-se sempre a cortarem para mesmo. a área. E sempre a cortarem para a área. Estava-se Ai, mesmo. sim, eu estava com tanto medo. Eu achei que iam agarrar nela. Eu Eu ainda achei que também. iam agarrar nela, que a mulher ia ficar desesperada. Tipo, eu estava assim, epá, não, não, não, Yeah. Eu também não, não, não. pensei nisso. Eu pensei, o quê? Depois da Sansa isto? Não, não. Mas ele viu-a. Sim, epá, não, fazer isso duas vezes na mesma temporada, Era epá, muito mal. Era muito arriscado. sim, Muito era muito mal, era muito mal. Mas houve críticas. arriscado. Não, eu não vi. Eu não, Não vi. nunca vejo nada. Nunca vejo. Fazem bem. Eu vi muita coisa deste episódio, mas pronto, não foi bem Foi com. do tema que vamos falar a seguir. Sim. Bem, Porque esta mas. cena até, tipo, desculpa estar a Sim, interromper. força, força, força. Esta cena até, depois, quando eu tinha falado, eu falo sempre depois muito com os meus amigos, depois de ver os episódios, eu até me tinha esquecido quase que isto tinha acontecido. Quando estávamos a falar disto, eu pensava que tinha sido já há muito tempo atrás, mas não. Foi neste. Não, tu, quem é que estava. Foste tu, Ricardo, que perguntaste em off do Stannis, da Sansa. Aliás, Não, fui eu. não, não, não, foi a Não, Marta. foste tu, sim, por causa do se tinha sido neste episódio, não é? Sim. Pois, porque realmente isto está muito lento. Quem fizer binge-watching disto vai ter um longo e penoso caminho pela frente. Mesmo. Mas também, quer dizer, compreendo, ele já não tem em muitas Não das tem a base, histórias, tem de não inventar. exatamente, portanto, vai demorar mais tempo. Mas é assim, por um lado, eles passaram muito, uma grande parte da temporada a inventar, pronto. Mas agora, quer dizer, estão. Agora estão a andar no ar, não Não, é? Não não estão a pisar. necessariamente, não necessariamente. A questão é essa, é que há muita coisa que mais ou menos de forma semelhante está a acontecer como aconteceu nos livros. Portanto, eles, Sim. há pontos onde eles se calhar E há se algumas pistas arrependeram. que o George R. R. Martin também dá aos autores da série, Sim, claro. como vamos ver a seguir. Sim. E supostamente a história da área até é daquelas que está mais fiel, não é? Sim. Quer dizer, esta parte não aparece. Ah, ok. Okay. Ainda. Isto não apareceu. Nós vemos muita coisa da área nos livros. Muita coisa, pronto, ok. Com o devido passo Sim, lento. claro. Mas vês muito mais do que aquilo que viste aqui. Claro que na série, passarem tanto tempo a explorar a capacidade, Na televisão têm de tem de resumir. acelerar. Não, e tem de acelerar um bocadinho, porque Sim. eles passam muito tempo no, nos livros. Ah, isto já é acelerado. Tem que ser, porque se tu tivesses lido, tinhas percebido que a Arya faz muito mais coisas Sim, sim, sim, na casa do Deus das Mil Caras, ou das Muitas sim, sim. Caras. Sim. Isso ainda cheguei a ler. Que ela Exato. fazia muito mais do que, pronto, estar lá a lavar corpos e. Exatamente. E a varrer o Tem chão. vários, ela tem vários desafios para ir superando. Só que, quer dizer, se calhar em televisão não resultava. Ou podia. Por acaso até acho que havia um deles que podia ter resultado, mas que ainda não Isso dos puseram. desafios podia resultar episódio a episódio se a série fosse focada só na área. Não. Tipo desafio da semana, tipo procedural, mandavam para a Não, CBS, porque tipo no fundo ela tá a ser a treinada, não mudança é? diária, brevemente na CBS. Não, ouve lá, então ela está a ser treinada. Estão-lhe a dar Sim, sim, guidelines para ela poder servir o Deus das Muitas sim, sim. Sim. Caras. Portanto, podia ser em cada episódio, nem que lhe dessem 5 ou 6 minutos de antena. Pá, Conseguiam. mas isso resumia muito. Pá, mas era mais ativo do que aquilo que está a ser agora, que tu. Se era tipo websérie, sim, mas Conquilhas, sim. mexilhão e perdigão! Pá, não há paciência. Sabes para onde é que vai a área depois desta temporada? Não. Muito provavelmente vai para a Margem Sul. Fazer Oh! férias no deserto. Não, não, não, vender mexilhão. Ah. E perdigão. Devia fazer isso cá em Lisboa. Bem, acho que já Ei, chega. não, não, não é, não é piada porca, é mesmo tipo, pronto. Pronto. Não, Sim. não é nada, é mesmo tipo. Atenção, cá aí os grupos de defesa dos bivalves. Cuidado Ah, aí. sim. Os Olha, olha, os caracóis e caracóis. os Sim. Eu bivalves sou e. assassina de caracóis e vou sê-lo muitas vezes durante o Eu verão. só os apoio porque é nós, caracóis. Pronto. Não Mas sabes o que dizes. Sei, sei. Mas também fico chocado quando comem as cabecinhas dos camarões. Ah, isso não como. E não, quando roem o corpo e deixam a cabeça, ou quando cozem lagostas vivas e atadas, porque as estamos lagostas. Estamos a desviar-nos. Como se as lagostas Sim. quisessem defender-se. Estamos a desviar-nos. Por isso vamos desviar da área, porque não temos muito mais a dizer sobre ela. Pois é, nem sobre a história dela. E vamos. E é a primeira vez que eu destaco o Stannis e a storyline do Stannis Baratheon pelo nome dele. Porque. Epá, isto complicou-se. Muito. Isto complicou-se. Isto aqui não. Isto foi chatinho. Foi um bocadinho. Eu acho que foi das piores cenas quase que eu vi na televisão. E no fundo não viste muito. Sim. E eu até me apercebi. Ok, então vamos fazer o ponto de situação. O Stannis ficou sem herdeiros. Uhum. A filha dele foi sacrificada. Viva. Assassinada. Sacrificada, viva, queimada. Já era meio pedra, meio humano. Não, mas, era, okay, era só não um bocadinho da cara. Era só cara. Mas foi sacrificada viva. E mesmo assim, eu até acho que, até foram bastante simpáticos. Ao uhum. cortarem os gritos dela, tipo, a meio. Não foi a meio, ela gritou muito. Ela gritou muito, mas mesmo assim acho que ainda foram simpáticos em não cortar. Não, porque é assim, estás mesmo assim, eu acho que foi a experiência, lá está, a experiência sonora que gerou esta cena toda. Foi mesmo muito horrível de se ouvir. Muito horrível mesmo. Foi um bocado como a cena da Sansa. Não, viste, mas sabias o que é que estava a acontecer. Não, a maior crítica a isto tem sido... isto é violência desnecessária. Concordam que é violência desnecessária para a série ou que, tal como na história da Sansa, é algo que se pode justificar tendo em conta o tempo em que a série se passa, numa era... mais ou menos medieval, num mundo fantástico. E mais do que isso, género. Justifica-se tendo em conta a personagem, e o ambiente da personagem. Uhum. O Stannis é maioritariamente aconselhado por uma mulher que faz tudo o que tem a fazer com fogo. Uhum. Ela já queimaram o Mance, portanto, queimar a filha era só uma questão de manipulação. E eu agora estava a ver o episódio, estava a rever essa cena. Uhum. E estava a pensar a resposta tão automática que ele dá duas vezes ao tipo que não tem dedos. Como é sim, que sim, é? Sim, sim, sim. Ao Davos. Ao Davos. Em que lhe diz, my family stays with me. My family stays with me. Parecia que ele estava em transe. Uhum. E ele teve sempre uma cara muito... sem expressão. O tempo todo, a filha a ser queimada viva, aqueles gritos. Até a mulher voltou atrás. Sim. Que é uma espécie de beata. Sim, a mulher estava completamente endominada pela religião e pela milícia. Exatamente. Uhum. Até a mulher voltou atrás. Portanto, eu não sei até que ponto é que o Stannis não foi... A Melisandre não lhe entrou ali no sistema e não... Eu também acho. Eu lembro uns episódios atrás, quando ela sugeriu esta ideia. Exatamente. Ele estava completamente... Via-se na cara dele que ele estava completamente revoltado e que nunca queria sequer pensar nisso. Exatamente. Mas ela consegue... Ela tem quase um poder... mágico sobre ele, tem quase que lhe lança um feitiço e consegue sempre fazer com que ele lhes faça as vontades. Exatamente, por isso é que eu não sei até que ponto. E eu, quer dizer, vi a cara, fui rever a cena porque fiquei na dúvida e ele está muito sem expressão. Uhum. As respostas são automáticas. Uhum. A minha família fica comigo. A minha família fica comigo. Sem mudar de tom, sem mudar qualquer palavrinha, assim, resposta automática. Sim. E no entanto... E mesmo a cena quando ele vai dizer à filha, tipo, a perguntar à filha... Sim, sim. E a pedir perdão, aquele perdão não foi um perdão quase sentimental, foi um perdão automático. Mas ao mesmo tempo aquilo... Não, logo na cena a seguir percebemos porquê. Sim, pois, claro. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, quem escreveu este episódio pôs ali um pequeno... Foram os autores da série? Não, mas houve assim um pequeno golpe de misericórdia que foi mandar o Davos embora. Sim. Portanto, lá está isso. Para mim, tudo soa uma Melisandre ali pelo meio. Porque o Davos seria o único que poderia impedir aquilo. Sim. E ela mandou... Ela, cadê? O Stannis mandou-o embora. Exatamente. Para Castle Black. Exatamente. Por isso eu não sei... Depois da exibição do episódio, e atenção que isto é um spoiler para quem lê os livros e quer continuar a ler os livros, portanto, ficam já avisados. Ok. Estou a brincar. O David Benioff e o D.B. Weiss disseram numa entrevista que esta morte já estava planeada e vai sair num dos próximos livros. Já estava planeada pelo George R. R. Martin. Sim, sim, sim. Marta, tu disseste que ficas triste com esta decisão. Fico, fico. Não, não me agrada nada. Acho que nem... Quer dizer... Se fosse uma decisão de quem gera a série... Ainda se compreendia. Agora, isto é uma decisão do próprio George R. R. Martin, que é mais um daqueles pontos em que a série e os livros vão interseccionar. Eu até vi um artigo a dizer, pronto, os escritores da série estavam a dizer que não tinham sido eles os autores da ideia. Uhum. Pediram foi a autorização ao George R. R. Martin para pôr já na série, porque ele já tinha tido aquela ideia. Pois. Pá, mas... é assim, estamos a falar de... Bom, já houve uma... eles foram caindo que nem tordos, mas ainda há várias pessoas com pretensões ao trono, portanto, de alguma maneira têm que se ir eliminando. E nos livros está muito difícil de perceber onde é que se vai eliminar. Sim. E aqui eliminou-se uma família na prática. Indiretamente. Aliás, estavas a dizer que a Melisandre tem dedo nisto, porque provavelmente tem acordos com... Lá está, tem acordos de backstage com outras famílias. Não sei. Outra ela interesse no trono. Não sei se é ela, se não... Quer dizer, a Melisandre e o Stannis já andaram ali a brincar, sim, não é? Sim. Não sei muito bem qual é a jogada dela, mas a verdade é que não há mais indicações nenhumas, mesmo nas outras famílias que não estão no poder, não há qualquer menção àquela religião, a não ser no Stannis. Sim, é verdade. Os pardais apareceram, tudo bem, a Cersei deu os poderes e lixou-se. Agora, não se fala no... Essa também, vamos ver para a semana como é que acaba. Fiquei tão contente. Vai ser giro. O quê? Dela ter sido presa? Eu sabia daquilo. Ok, está bem. Mas giro é o que acontece depois nos livros. Mas pronto, estamos a desviar. Vai acontecer para a semana, provavelmente. Eu também sei. Ou não? Ah, estás a ver, o Ricardo também sabe. Ele, sim, vocês leram os livros, é natural. Fiquei tão contente. Fiz mesmo assim um fist pump no ar quando estava a ler essa secção nos livros. Fizeste tipo... Não, fist pump. Não, mas podias ter feito tipo... Não. Tá. Foi mesmo um... Okay. Aquele meme do Freddie Mercury. Ah, ok. Está bem. Success. Mas, voltando a Melisandre. Sim. É um complô mais complexo. É uma bela combinação de palavras. Sim. Ricardo. Eu acho que sim. Eu acho que a Melisandre tem ali qualquer coisa. Não sei. Eu acho que ela não está completamente a jogar... Ela está a jogar o próprio jogo dela. Não está a jogar para o jogo do Stannis. Pois. Penso eu. E vai eliminando... Sim, é Quer isso. Quer dizer, o Stannis ficou sem descendência. Sim, os é isso. Os Baratheon terminaram. Que nós saibamos, não é? Isto... Sim. Ainda vai nascer daqui algum bastardo da terra. Como a Melisandre? Não, um bastardinho que o Stannis tenha tido em tempos, um filho. Mas teve? Não sei, sei lá, olha, estou eu aqui a inventar, quer dizer, matam-se filhos de um lado, aparecem bastardos do outro, portanto. Os livros de Game of Thrones são da canção de Gelo e Fogo. Das crónicas, aliás, de Gelo e Fogo, desculpem. Eu vou sair daqui e vou ser morto. Felizmente isto não é em direto. São pródigos, são tipo Hidra, cortas uma cabeça e surgem logo duas ou três novas. Para substituir nos personagens e depois torna-se a confusão porque são conhecidos. Exato. Bem, Ricardo, sobre este tema, nada mais? Não, nada mais. Foi só mesmo muito difícil de se ver e acho que vai ficar na memória para a série toda como um dos momentos que os fãs vão se lembrar mais pelas piores razões. Não que esteja mal feito, acho que eles fizeram aquilo mesmo muito em termos cinematográficos e em termos de televisão, está mesmo muito bom. Infelizmente pouparam-nos a imagem de ver uma criança arder. Eles pouparam-nos, mas causaram o efeito de choque na mesma. Sim. Está mesmo muito bem feito. Mas foi horrível, foi mesmo horrível. Sim, porque quer dizer, ver carne queimada é uma coisa mais ou menos clichê na série. Já viste tanta gente queimada. Viste uma mulher esfolada. Sim. Visualmente acho que isso é bem difícil de ultrapassar. Agora, ouvires uma criança a guinchar pela mãe e pelo pai, o pai não fazer nada. A mãe, de repente, atira-se para o chão a dizer não, a minha filha. E foi quase doentio. O pai estava a olhar. O pai estava hipnotizado. Estava a olhar para a filha a ser queimada viva. É incrível como é que esta... Não sei. A Melisandre, onde é que estava nessa cena? Não estava. Estava à frente. Ela decretou a sentença. Sim, ela decretou o sacrifício. Sim. Também essa tipa tem dedo na coisa. Eu acho que ela também está agora a lutar com o Ramsay para a personagem mais odiada. Sim, Não, mesmo com assim o Esther. o Ramsay dá-lhe uma tareia. Epá. Neste momento. Não Não sei. sei, não. É assim, não sei muito bem o que é que o Ramsay vai fazer no último episódio, portanto. Sim, também é verdade. Ou se lhe vão fazer alguma coisa? Isso era Ah, isso é que era muito bom. demasiado bom para ser verdade. Isso era muito bom. Nunca se sabe. E Nunca acho que já se sabe. houve demasiados momentos bons desta série, como aqui. Aliás, o próximo tema que vamos falar acho que resume perfeitamente o não sabemos nada sobre o que vai acontecer para a semana. Sim. Que é a fuga da Daenerys. Bem, tendo em conta os livros, eu sei o que é que vai acontecer. Ok, está bem. Mas Eu já assim, não sei, eu já para a não sei. semana? Imediatamente para a semana? Ah, porque depois não há mais Mano, nada. eu acho que Nada, para a semana ok. já nem vai aparecer a Daenerys. Vai aparecer, se calhar, é tipo Tyrion e o Jorah e o Tario. Porque isto é. Quer dizer, eles estão a ser atacados pelos filhos da Harpia. Ok. Arpia. Harpia. Ok. Sim, Harpia, sim. Ok. Eles estão a ser atacados. Estão cercados. Surge o dragão. Ok, tudo bem. O Espetáculo. dragão começa a atacá-los, a Mas atenção que comê-los, ele a tem. O dragão queimá-los. tem um sentido Ok. de justiça muito bom. Sim, sim, Só sim, sim. atacou os filhos, é? Sim. De repente, ela decide montar no dragão e fugir. E os outros ficam ali. E caga na testa dos amigos. Caga nos outros e pronto. Que é isto? Mas que é isto? Que raio de rainha é esta? Isto é uma rainha que se Não sei, apresente. mas também Tanto sentido de pareceu-me quase justiça, não como. sei o quê, e ela depois deixa-os na mão. Ah, não, espera, é uma líder. Atenção que o Manel Os está a líderes gesticular fogem. que nem louco, indignado com esta Estou situação. indignado, ela não os devia ter deixado ali, caramba. Então, mas olha lá, ela. Isto é o que os presidentes indecentes fazem, os supostos líderes indecentes Não, fazem. não, isto era o que eles queriam fazer. Mas não há dragões, portanto, eles não se podem pirar. Não há dragões, mas piram-se na mesma. Não piram Eles não se nada. piram em Põe-se num dragões. avião. Não tem um dragão, tem um avião para as Ilhas Caimão. Não, mas olha lá, a Daenerys, tudo bem. Ela estava a fazer aquele esforço de tentar. Ou para as selvagens, fazer festas em catarras. Cala-te. Inveja é muito feia, Manel. Tá bem, ok. Mas já viste, ela tinha aquele conselho com ela. Sim. De repente descobre que o Jorah traiu inicialmente, traiu a Sim. confiança dela, mandou embora. Sim. Pouco tempo depois morre-lhe o Barristan Selmy. Ela ficou com o bonzão que anda a comer e aprovo, tudo bem, mas ficou só Aprovas? aprovo. Ah, aprovas, ok. Aprovo. Sim. Sim, não posso provar. Gostavas? Não me importava. Ai, não me importava nada. Prefiro esta versão do que a versão com barba azul e cabelo amarelo ou roxo, que é o nome do Livro. livro. Tu ias lá. Hashtag tu ias lá. Mas pronto, temos a Daenerys, de repente fica sem o pequeno conselho dela, imagina, Sim. vai falando em termos daquilo que a Cersei e o Tommen têm, e de repente caído do nada. Não dei um pequeno conselho, mas agora tenho um pequeno conselheiro. Olá! Fuleiro. Fuleiro. De Sim. repente cai o Jorah outra vez à frente com uma das pessoas que ela queria matar, porque cria a vingança, e o tipo afinal dá-lhe uma volta com uma lábia tão cheia de classe que ela lhe pede para ser mão dela. E vê o Jorah, manda o Jorah embora, o Jorah volta, luta na arena. Pá, e aquele momento em que ele lança aquela lança, e toda a gente faz assim. E afinal é para acertar num tipo que tá lá Eu atrás. não fiz assim. Eu fiz um bocado ainda, Eu fiquei não fiz assim. assim, fiquei tipo. E depois É vi. mais. Ah, ok, Eu por justificado. acaso fiquei mesmo surpreendido, pensei que era para ela. Pá, Não, não era para eu não ela. achei que fosse diretamente para ela, que fosse para alguém que estivesse com ela, mas quer dizer, Sim. foi bem feita a série, essa Sim. cena. E depois ela de Bendito repente seja aí. ela cede na questão das arenas, das lutas, dos escravos, entre aspas, para as lutas, e de repente aquilo volta-se tudo contra ela. Vê-se rodeada de pessoas que a querem matar. Aquela cena dela agarrar a mão da Missandei é female Sim, power, sim, pronto, sim. quer dizer, darem as mãos, É o do género, solidariedade. é desta, vamos. Exatamente, foi boa enquanto durou, minha amiga. Vemos no além. Vemos o. E de repente aparece-lhe o dragão. Quer dizer, ela não via, ela não tinha o dragão com ela há uma série de tempo. O Sim. dragão fugiu-lhe. Uhum. Obviamente acho que ela. Houve ali quase um momento de hipnose. Ela só concentrou-se no dragão e só queria também salvar, porque ele também estava a levar com tanto. Exatamente, foi o. Aqui viu-se mesmo a questão da mãe dos dragões. Sim, exatamente. Foi aquele ar mais maternal dela e ela simplesmente só teve a atitude de montá-lo e sair dali. E não foi tanto para ela fugir, foi para tirar. Eu acho que foi mais uma questão de tirar o dragão dali do que ser ela a sair dali. Sim, eu também pensei mas, nisso. Pô, porque... Mas coloco na mesma questão, e os outros? Pá, agora os outros têm que se aguentar porque ela também não sabe o que é que há de fazer, não é? O Tyrion pôs-lhe questões que a deixaram. Mas os filhos da, os filhos da Arpia também ficaram. Ah, Arpia. Também ficaram, também, pronto, acabaram o ataque porque ela saiu dali? Supostamente, eu acho que sim. Eu já vi uma preview, pronto, para o próximo episódio e eles estão bem, os três. Quais três? O Jorah, o Dario e o Tyrion. É, portanto, olha, pronto, o Sci-Fi pois... também ajuda nessa história das promos. Sim. Mas pronto. Aquilo supostamente deve pegar logo eles no Palácio da Daenerys, já nem deve aparecer a arena, quase certeza. Sim, o também é um bocado estúpido, depois não terem explicado como é que aquilo acabou. Tipo, querem spoilers? Não, acabaram. Não. Acabaram. Okay. Acabaram, tipo, de uma forma épica. Sim, não. Aquilo acabou de uma forma mesmo muito épica. É para o lado da Daenerys, os outros é que ficaram. Sim, os outros ficaram ali à norte. Pois é, isso. Aquilo acabou com um plano da cara do Tyrion, do género. O que é que vamos fazer agora? Não, a cara do Tyrion foi. Escolhi mesmo bem. Sim. É que não foi o que é que vamos fazer agora, é. Yeah. Escolhi mesmo bem. Está bem, pronto. Eu acho que foi mais essa postura todo dele. Lado certo, todo porque lado ele, certo. Porque ele é muito cético e muito cínico. Uhum. Sim, é verdade. E anda sempre naquela do vou beber e depois vou dizer meia dúzia de palavras que vão chocar as outras pessoas e elas vão ficar a pensar que eu sou muito bom. Yeah. Pá, e de repente aparece-lhe uma miúda loira uhum. montada num dragão. E foi uma cara parecida à que ele fez naquele episódio em que apareceu o dragão em Valíria. Exato. Porque uhum. foi a primeira vez que ele também viu um dragão. O dragão, que supostamente não era o dragão, mas agora toda a gente diz sei. Que é. Não sei. Isso, também não sei. Teorias da conspiração. Eu acho que era. Eu, assim, eu tenho para mim que era. Mas é não assim, Valíria, Valíria é um território que não, praticamente não é falado nos Sim. livros. Sim. É muito obscuro. Quer dizer, não tens personagens a ir a Valíria. Qualquer coisa. Sim, supostamente ser. Nos livros aquilo, eles nem conseguem entrar Exatamente. Lá. Exatamente. Está tão tóxico que é impossível entrar mas lá. Mas eu nunca percebi muito bem porque é que não se entra, mas percebi que não se entra. Sim, sim. É muito estranho, porque é aquela coisa, é o proibido sem ser falado. É. Olha a Melga. Por isso, supostamente pode acontecer lá tantas coisas e ninguém saber nada, né? Exatamente, portanto, não se sabe se sobrevivem Targaryens, se sobrevivem dragões, sim, se, uh-huh. se continua a haver aquela, o aço valiriano, se não uh-huh. se sabe nada. Aquilo, as pessoas, a ideia é que parece que fugiram e, portanto, se é o Drogon ou não que ele vê, pelo menos na arena foi o Drogon que ele viu e viu que a Daenerys sim. conseguiu saltar para cima dele e voar. Ok. E o Jorah agora voltou ao lado dos aliados ainda dela. Ainda bem. Sim. Acho que para mim a cena em que ela o perdoou foi quando lhe deu a mão para pelo levar para outro sítio. Opa, isso foi tão bonito e eu fiquei tão contente porque eu queria tanto que ele voltasse. Eu queria mesmo que ele voltasse. Estava assim tipo, vá lá, perdoa. Tipo, ainda mais bonito quando o suposto noivo dela morreu logo a seguir. Ai, foi tão bom. Foi tão bom ver a cara do Dario na Ares. Tipo, score! Não, eu estavas a falar no momento do perdão e, opa, eles realmente podiam ir ao programa do SIC. Ao Perdoa-me. Ah, pensei que era o ponto em comum. Não, o Perdoa-me. Não que era, pronto. E depois tinhas o Jorah com o ramo de flores. Epá, não vais. Isso é Anjo. Ok. Deus, não sei, era tudo igual. No final dos anos 90, era tudo igual entre boys band portuguesas. Excesso, Milênio, Anjos e depois tínhamos as Non-Stop. Sim, pá, lembro-me mal dessas meninas. Até foram à Eurovisão. Sério, eu não sei. E ganharam um prémio de piores vestidas. É verdade. Mas estamos a desviar do tema. Mas gostaram da cena da Daenerys ou não? Pá, eu gostei, mas ficaste está, revoltado porque ela se foi embora. Fiquei revoltado porque ela os deixou ali. Não é? E agora vão estar todos no palácio. Pronto. Tá bem, mas é, assim, ela sempre disse que os dragões eram os filhos dela. Sim, sim, sim. O Drogon estava a ser completamente... Claro, claro. Estava com as asas furadas e sim. Pá, não vou tão longe. Mas eu gostei muito. Não, mas estava. Mas estava-lhe a custar. Tinha um furo nas asas, sim. E eu acho que uma das pontos interessantes de se fazer aqui é que esta última cena vai fazer diretamente uma ponte com a última cena do outro episódio, do oitavo. E está a construir então aquela ideia do gelo contra o fogo cada vez mais na série, e acho isso bastante interessante. Boa! Que profundo! Boa! A sério, foi mesmo o que eu pensei. Epá, não, sabes que isso é uma excelente nota para acabarmos o podcast. Uma ponte e a relação do gelo e do fogo. Isso é bom. Acho que foram, ainda por cima, foi os últimos 15 minutos de cada episódio. Acho que foi mesmo muito bem escolhido. Uau! E começámos com o gelo também neste episódio, portanto. Sim, exatamente. E fomos aquecendo. Foi... Sim, foste passando para Dorne, barra Sevilha. Ok, em Sevilha, é verdade, para Sevilha. Para Sevilha. Não, não é Dorne, é Sevilha, caramba. Olha lá, mas tu nem falaste, nem falámos em Dorne. Não gostaram da cena de Dorne? Nem sequer tinhas aí para se falar. Não. Eu não... por acaso gostei. Ah, obrigada. Eu gostei mais de cena de Dorne do que da Arya. Obrigada. Alguém que... Epá, a cara dele quando ela lhe diz que ele não tem espinha. Uhum. Gostei especialmente de ver o Bron a levar aquele murro sem estar à espera depois de pedir tarde. Epá, isso... é Sevilha. Não interessa. Não interessa. Mas por acaso foi as primeiras cenas de Dorne que eu gostei. Exatamente. Aquela cena das miúdas a darem estalos uma à outra também foi muito boa, quando a pequenita manda uma bufetada. Eu preferi a anterior cena da prisão. Ah, claro que preferias. Gostava de não estar a morrer, mas preferia essa cena. Já verdão. Não seja verdão. Eu gostei não. muito da Hilaria quando era fazer o toast ao, sim, sim, virou. Ao Tommen a deitar o vinho para o chão. Ah, muito bom. Foi muito bom, mas quer dizer, o break bread tem todo um significado na série. Sim, sim, sim. E ela continua a desafiar. Pois. E eu não percebi porque é que ela estava a chorar quando... Eu também não percebi essa cena. Eu até voltei porque para trás. Estava a engolir o orgulho. Não sei se estava. Não? Não sei se estava, a questão é essa, porque o Doran... Eu percebi isso dessa forma. O Príncipe Doran acabou de dizer que a Myrcella vai para King's Landing com o filho dele e que o filho vai fazer parte do Pequeno Conselho. Foi assim que o Oberyn se foi embora também. Uhum. Ok. E ela ajoelhou-se a chorar, mas não foi de quem estava arrependida, de quem estava a engolir o orgulho. A sensação que eu tive é que ela estava-se a ajoelhar, a pensar naquilo que vai fazer a seguir... Uhum. E que vai dar a geneira. E foi a sensação com que eu fiquei. É que isto não acabou. No décimo episódio eu tenho a impressão que vamos ver. Não, o décimo episódio vai ser explosivo. Eu acho que vai rebentar tudo no décimo episódio nesta temporada. Se não rebentar, vai ser uma porcaria. É que o nono costuma ser sempre o tal. Sim, mas na última temporada já foi o décimo. Portanto, epá, eu estou com esta esperança. Estou com esta esperança secreta. Eu acho que vamos ver a Hilaria a tomar uma posição muito forte e marcada no décimo episódio. Porque se não tomar agora, tem que tomar no primeiro da próxima temporada. Mas aí acho que já passou muito tempo e já perdeu um bocado de efeito. Sim, eu também acho. Já perdeu o seu timing. Bem. E estou muito curioso para ver a Sansa no próximo episódio também. Ah, vai ser giro. Vai ser giro. Sim. Bem, vamos terminar por hoje. Vamos. Cabeça do Ned, muito obrigado por estarem desse lado. Marta, muito obrigado por teres vindo. Ora, é essa. Não sei se te vou ter cá para a semana, provavelmente vamos não. Vamos ver. Ricardo, também muito obrigado por teres vindo e por teres participado. Voz do além, obrigada. Nesta primeira temporada da Cabeça do Ned. E espero ter-te em estúdio um dia destes. Na segunda. Se deixe de ser uma voz do além e passa. Na pior das hipóteses, Eurovisão. Exatamente. Foi então mais uma Cabeça de Ned. Deixem-me só referir isto. Hoje soubemos da morte do Nuno Melo, um grande ator português. O que muita gente não sabia é que ele era um grande fã de Game of Thrones. Também, tipo, muito viciado na série. Cruzavam com ele nas antestreias do sci-fi. E estava na lista para vir cá, mas infelizmente, pelos motivos que se sabem hoje, não deu para combinar. Mas pronto, foi pena. Perdemos um grande ator. E pronto, foi a Cabeça de Ned. Voltamos para a semana para o último episódio da temporada. Explosivo de preferência. Explosivo de preferência. E pronto, já sabem, subscrevam o podcast no iTunes. Ouçam todas as terças-feiras na Rádio Zero, às 23h03, com repetição às sextas-feiras. E pronto, façam like na nossa página de Facebook. É esta, é este o jingle, sim. Pronto. E pronto, o que é mais para dizer? Não há para dizer mais nada. Boa noite. Boa noite, não, ou boa tarde ou bom dia, dependendo do fuso horário em que nos ouvirem. E da hora que isto for. E da hora que isto for ouvido. Sim. Publicado. Exatamente. O podcast, não é? Não, vai ser publicado cedo. Vai ser publicado cedo. Pronto. Foi mais uma Cabeça de Nerd. Até para a semana.